Celeste X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2760, autorizado para atendimento e chamada estabilizada. Oxa, 6361. Salvador, bom dia, seu Papa Romeu, Golfo. Papa Romeu Golfo Uniforme Eco, posição 1543. Uniforme Eco, posição 5, prossiga. Senhora, solicitando autorização de rebote, parte número 3, posição 15, até o fim de número 5, parte 1. A mais experiência do rebote, o Golfo e o Uniforme Eco. Repita, senhora, não entendi. Aguarde, sem ver o navegador ingressando no 43, aguarde para o início do rebote. Afirmativo, aguardando o rebote. Rio Azul, terminal 06, cara bônus, 3359. Cara Fazango, chame a torre, 198, decimal 95. Papa Romeu Charlie, Alfa Tango. Mas escuta, Jana. Vale, Alfa Tango, chama a torre no 8, decimal 95. 1895, graças. O Oxa 6311 sem referências, pode passar pelo abaixo de 4000? Tá livre, 6311. Direto 2500, 6311. Barqueamento do azul, início do rebote, solicitação autorização na entrada do patrão. Comandante, espera, está nessa rua do Paulo? GX, faz um no Índia, ponto de espera, torre em correção. Chama novamente no ponto de espera para ingressar. Índia, ponto de espera, torre em Em frequência para coordenação para os tráfegos locais, a ingressar na terminal Aracaju, chama Aracaju, 20 decimal 3. Sim, se possível cruzar pela linha do litoral. Gente, mantém a linha do litoral, reporta na vertical do farol de Capão. Vai reportar na vertical do farol de Capão, tá? Fálogo 2199 para push no 6. 2199, aeronave da Sanja autorizada no 07, coordene com a mesa e está autorizada no 06. Beleza, obrigado. Preocupação sem condições de cruzar o aeródromo no ponto médio da pista 10. Está presente, cruzar a final do 10. Negativo, mas manter a linha do litoral, reportando na vertical do farol de Itapuã. Confirma se tem condições de cruzar o aeródromo no ponto médio da pista 1-0. Confirmo. Tem que reportar na vertical do farol de Itapuã. Vai reportar na vertical do farol de Itapuã, tá? Bomba 2-0, a linha e mantenha no 0. 6311, desça para 2000 pés. 2000 pés com referências, o 6311 já tem o campo à vista. Mantendo 500 pés na vertical do farol de Itapuã, é a porta visual com tráfego. Farol de Itapuã, já levantando. Tiara Alfatango, mantém a linha do litoral, aguarde o processo de cruzamento do aeródromo, reporte quando o visual com a aeronave decolando da pista 17, um Papa Alfa 30. Vai reportar quando o visual decolando da 17, já levantando. Ana 3304, decolada 07, chama controle 120, desvito bom voo. 1208, graças. Controle Salvador, mantinha Ana 3304. Então, 3304, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, via Arbor. Gente, via Arbor, para o 360, se houver possibilidade, para o Adelepo, senhora. Bom dia, Oxa 6311. Oxa 6311, bom dia, Xané 6311, final da 1 0 6311, continua aproximando com a autorização de pouso. Caramba, autorizado de imediato cruzamento do campo, agilizando por gentileza, informa uma aeronave na final da 1 0, já posso livrando o eixo de decolagem 1028. Está presente e está autorizado o cruzamento do ponto médio da 1-0. Mas é a separação com o tráfego que circulou da 1-7, reporta livrando o eixo da 1-0. Está no visual, reportará livrando. Tráfego que o índio é decolado do 1-1, mantém a minha escuta, aguarda a transferência. Mantém a sua escuta, aguarda a transferência, bravo que o índio. Bravo que o índio é visual com tráfego? Negativo, senhora. Gente, bravo que o índio. Bravo Kilo Índia, Jardim, se mantém eu no meu pé. Sim. É 3-1-1, para informação, helicóptero realizando cruzamento da aeródromo, não interfere com a sua aproximação. Sim, tem livre pouso, minha 3-1-1? Negativo, aguarda autorização de pouso. Aguarda. Tá, Tinda, por sua espera, do Rio 118, desse semana de 5, pode chamar 0 no meio, bom voo, 3663. Vou ferir com a minha, com a solo. Prossiga, senhora. Aeronave da SAM, saindo do portão 07, saque Ceará até o ponto de espera, após ingresso à parte principal, posição 05. Ok, senhora, após o SAM, ingresso no posição 5. Obrigado. Sua aproximação perdida, o Xané 6311. Corre Bravo Kilo Índia, ainda mantendo pro de decolagem, solicita a corredora C. Gente, Bravo Kilo Índia, chama controle 120 desse 8. Controle 1208, Bravo Kilo Índia. Olha, Papa Romeu, te levantando? Confirme? Papa Romeu, te levantando? Cada Fatango mantém a posição de visual 500 pés, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Vai reportar 20 milhas fora, então. São 3859, reduz a velocidade para 2009. 209, tá 3859. São 3859, desça para nível de voo 050. 050, são 3859. Salvador, bom dia, bom 630, informação Juliette. Bom 630, essa é a minha indicação, apesar da chegada, Mari, desça para nível de voo 060, NH1096, reduz a velocidade para 2509, número 3 na aproximação. 060-06-2250, chegar na Mar, igual 63. Controle Salvador, Xanaime 3-1-1, matei 2000 após a aproximação perdida. Xanaime 3-1-1, suba para 4000 pés, retração para nova aproximação, curva esquerda, proa 360, limite será no máximo 10 milhas nessa proa. 4000 pés, esquerda 300, Xanaime 3-1-1. São 3259, tem condições de detectar o localizador na proa de dona? Afirmativo. 3259 é o número 1 na aproximação, direto Duna, 2000 pés, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reporta lote, vai voar Duna da presente, Duna 2000, confere? Afirmativo, 3259 é o número 1 na aproximação. Pede. Controle, bom dia, passa Tango Bravo, Kilo Índia, decolado e transfere. Abatango Bravo, Kilo Índia. Mantenha condições visuais ou no meu pés. No corredor de terra, reporte no farol da barra. Reportará no farol da barra, Bravo Colíndia. Ah, 3304, chame o centro Recife. Frequência no 28 decimal 8, alterno no 26 decimal 0. No 228 no 260, obrigado, 3304. Controle, é o Xanaime 6311, voltado? Eu siga, 6311. É, poderia confirmar com a torre o motivo da nossa aproximação perdida? Aguarde, 6311, o senhor vai ser o número 2 na aproximação, vai seguir tráfego a sua posição de 11 horas, 15 milhas, com rumo sul, cruzando 6 mil pés, descida para 2 mil pés. Sente, 6311. Aguardando novos vetores, está mantendo a Pro Norte. 4 mil pés. Só gostaria de entender o motivo da nossa aproximação perdida. 7-3, eu não aguarde. Estamos já aguardando a informação da torre. Certo. O nome é 30, desça para nível de voo 050. 050, nome é 30. Três no nono, curva esquerda, proa 2, curva 300. Esquerda 300, Xanaime 63 no nono. Zero, decolado do nono 5, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Cuidado, 08. Controle Salvador, 120 decolado, na Coral, cruzando 1.200 pés. A gente suba para nível de 100, após 2.000 pés, direto Coral. 100, após 2.000 pés, direita Coral. Xanaime 3-1-1, curva esquerda, proa 270, limite que demarque 120 de Simbra. Esquerda, proa 270, confirma o limite. Limite o Xanaime 3-1-1, que demarque 130 de Simbra. 120 de Simbra, gente. Capatango Bravo Kilo Índia, confirme TGL em Veracruz. É 319, esquerda pro 250. Esquerda 250, é 319. É? 3663, como número 2, mantém a porta, espera. Mantém, o aeroporto tá operando normal, né? Tá sim? O aeroporto tá operando normal, né? Tá sim. Tá não, não tá acontecendo nada, estranho, obrigado. Há uma previsão pro 96? Sim, 2196, ali mantém inicialmente, como que o perfil da aeronave à frente, a performance da aeronave à frente, como é muito lento, o perfil de saída é parecido com o senhor. Então mantenha a posição no ponto de, no, na cabeceira e aguarde instruções para decolagem, ok? Ok, aceita setor, tá? Cliente, coordenem com controle em Salvador em 1208, aguarda a coordenação, ok? Ok, só vai aliar. Agora é autorizado alinhar e decolar. 190 vento, 120 graus, 099. Decola, 290. 6319, curva esquerda para o 190, aguardando o último vetor para o localizador. Esquerda 190, Xané 6319, pode descer, está mantendo 4000. 6319, está autorizado agora até 2000 pés, ajustando a 0 no meio. 2000 no 0 no meio, Xané 6319. Ponto 630, reduza 2000 nós, desça até 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 200, 3000 no 0 no meio, vou 630. Xané 6319, inicia a redução no 70 nós, vai seguir tráfego meia dúzia de milhas à sua frente e iniciando a redução para aproximação agora. Reduzindo, 6319. Estabilizou a NS 3859. 3859, chama a torre 1895. 3895, obrigado. Torre Salvador, até 3859, passou, vai passar a Índia Serra, uma milha. Final da 10. Bom, 2196, decolado, 22, chama controle 120.8, bom voo. 208, bom. Então 3859, livre pouso 10, vento 130 graus, 109. Depois 3859. Então, está 10. Bom, 2196, bom dia. Bom, 2196, contato radar, se mantém 4000 pés restritos, boa letra. 4000 na prateleira, 2196. Taxando final, visitando, baixar travado, Xané 6319. Xané 6319, chama a torre 1989. 295, pode ir. 2 Salvador, o Xané 6319, caixando final, baixar travado. Gente, continua a aproximação número 2 para a pousa. Gente, o Xané 6319. Sou 2196, sub e mantenho 360. 360, 2196. Sou 2196, informo o tráfego com a posição de 2 horas 7 milhas. Rumo passando 070 seguida para o 100, é um eco 110. Tá ciente, tem um tráfego no ticket, se puder coordenar a frota de Porto Seguro, a gente agradece. Vou no 630, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no meio, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000 no 0 no meio, reporte estabilizado com 630. 1859, solo 25, livre direito, chama solo em 121, 21. 21, bom dia, tá 1859. Você não usa de motores, entre em contato com a torre no parte da ADEI. Pouso, pistão da zero, Xané 6311. Dia 3859, Giba na pista. 3859, bom dia, taxi via Alfa Juliette, estação 01. Alfa Juliette 01, 3859. O 2196 está autorizado por seguro. Muito grato, por seguro, 2196. Visual com tráfego na curta. Eu mantenho o visual com a aceitação. Após o pouso da mesma linha e mantenho no zero. Após o pouso da mesma linha, mantenho no zero. É 3-1-1 no solo 25, livre direito, chama solo em 1-2-1 no decimal 1, posição decimal 9. 2-1-9, bom dia, Xanada, é 3-1-1. Sono 630, estabilizou? Sim, Matheus. Sono 630, chama a torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5, igual 630. Salvador, bom dia, bom, 630. 13663, livre decolagem, 10, vento 1, 10, graus, 10, nós. Livre decolagem, pistão, 10, 13663. Passou por 63 do na ponta final foi ordenada a aproximação perdida. Então, o procedimento da aproximação perdida poderia informar a razão da ordem? O 631, informa que no momento que o senhor foi instruído a remeter, havia uma aeronave alinhada na pista. Ah, sim. Então, autorizado o pouso, tinha uma aeronave na pista e foi ordenado a remeter para isso? Sim, o 631, a aeronave, no momento que alinhou, ela não agilizou as manobras na, como foi solicitado. Ah, sim. Obrigado pelas informações. Santa Grima, prossiga. Gente, o escândalo Lima tá... Estão cientes do cheque de mundo, reporte ao término. Controle Salvador, bom dia, tá 3663, cruza 1500 pés, saída da El. Passa o radar na decolagem, se mantenha 340 e a saída da El. Sim, para 340 via da El, tá 3663. Controle, o TAM 3663 solicita quando possível para o Adileta. 3663 está autorizado para o Adileta. Grato, Adileta, TAM 3663. O 63 do mundo prossegue para o 02? Afirmo, 02. Grato. Mantém o Xanel 6312? Xanel 6312 afirma, nem mantém. Livro Solo 32, livre direito, chama Solo em 1219 decimal 9. 219, 63 anos. 219. Puxa, né? 6312, livre decolagem 10, vento 140 graus, 1098. Está decolado, 10, 63. De Alfa Juliette, meia dúzia. Passa 250 com 219. Passa 250 com 219. Com 219,6, chama o 351, alterna 1288. 351? 125 decimal 10, alterna 128 decimal 8. Segunda, Zé. Salvador, bom dia, Oceanário 6312. 6312, contato radar na decolagem, subir mantém 350, saída PUCA. 350 PUCA. Solida chama da presença? É 6312, está autorizado, Jamo. Jamo, Xanera 6312. Azul 4450, desça para 2000 pés. Ajustando 0,16, cancelada de restrições de altitude. Está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Cancelada as restrições de altitude, desce para 2000 pés, no 0,16, reportará nivelado Azul 4450. Reportará, perdão, estabilizado. Voo 648, aciona a identificação, desça para 050, via chegada Mari. Vira, 050, voo 648. Dan 3663, chama o centro Recife, 125.0, alterna 133.25. Chama agora Recife 250, 13335, Dan 3663, bom dia. Fono 621, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajusta no 0,16, via chegada bom. Voo 1160, adiciona a identificação, desça para o 060, via chegada Mari. 060, via Mari. Passa a porta, pode ficar em 4, tá? Mantenha o perfil de chegada no 1160, é o número 4 para a boa informação. Salvador, essa 277-7-4-10. Azul 2772, está autorizado por seguro, nível 180, decola pista no zero, a curva direita na saída da El Coral, via Golfo 677. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5465. Boa noite, zero, autorizado por seguro, decola 10, curva direita da El Coral, Golfo 677, após 208, controle. 4, 6, 5, 2772, por gentileza, modifica a saída para apenas Coral, via Golfo 677, E o transponder acionado agora será o 0274, chamando pronto para pushback acionamento. 04. E LS Azul 4450. Sané 6312, chamo Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, Chanel 6312, ponte. Azul 4450, chama Torre Salvador, 118, decimal 95. Obrigado, 1895. Firme para o controle. Tá, bom dia, Azul 4450 LS. Azul 4450, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, 4450. 2772, autorizado, são plantáxi. E, Felipe, estiver gastando a gente mais para o táxi, 2772. Logo prossiga. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, mantém os corredores, ajuste no 016, reporta Interlagos. Siga, Tango de Bravo. Confirmar apenas o horário da notificação? 312. Gente, um instante, por gentileza. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado, 648. 772, autorizado, tarde 741, ataque sua Índia, condição na 0, torre 1895, pode altímetro na 096. Índia, autorizado, Diapati 1, Índia, ponto de espera 1895, a torre 5826, obrigado, amor. Solo Azul 4450, livrou na Fox Top. E aí, tem mais alguma positiva? Pode. Bom dia, Xanana 311, como a sua pessoa? 6311, muito bom dia, preparada é o Leda Motti, vou entrar só por gentileza. Escuta com o Dael Leda Motti. Uno 160, voa a posição Duna. Duna na presente, 160. Uno 160, desça até 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3.160. Ok. Boa, Xanana 6311, está pronto, copy. Pronto, copy, Xanana 6311. 6311, estou autorizado Guarulhos, nível 360, decolo no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Viel Pesulu, 10, Taubaté. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5461. Xanana 6311, autorizado Guarulhos, 360, 510, curva direita da El, Leda, Motiva, Viel Pesulu, 10, Taubaté. Controle 208, responde 5461, Xanana 3111. 6311, o contagiamento está correto, pronto, vou estiver acionamento. Na porta do 22, 2600. Estou ali para o Romante, ele é Alfa Tango, passando Interlagos. Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango, voa rotatória, reporta visual com o campo. Está presente rotatória, reporta visual com o campo, campo. Apatango November Yankee Mike, acione código 0123. Suba para 1.500 pés com referências visuais, ajuste no 0 no meio, reporta Paris. Romeu Charlie Alfatango, checa o transponder, não recebo nem modo Alfa nem modo Charlie. Acionado 0121 no modo Charlie. Uno 621, reduza 2009. 2009 reduzido. Azul 2772, decolado 471, controle 1, 208, Azul 2772, obrigado, bom dia. Estamos desvios? Pequenos desvios, ele estava na rota voltando para o voo 60 na próxima. Voltando agora a 4.5. 1.160, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6. Deturação para o localizador, curva agora à direita na proa 060, reporte estabilizado. 2.060, reporte estabilizado. 60 da Gol. Controle Papa Romeo, Tira Alfa Tango, proa da rotatória, visual com o campo. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, graças. Controle Salvador, bom dia, Azul 2772, cruzando 2.300. Ascensão 180, saída coral na sua esquadra. Dana decolagem, submantém o nível 180, saída coral. Ascensão 180, coral 2772. Só confirmar, voo 642, estabilizado. Voo 648, prossiga. Está estabilizado em Acirrei da Ana Zela. Gente, foi autorizado o pouso, vento é 110 com 9. Opa, desculpe, senhora, autorizado o pouso. Voo 642. Limite ao localizador, voo 62. Torre Batalha Romeu se levantar, ângulo norte da torre, visual com gol na final do 90. O Tango Índia Bravo, o plano já chegou na, no nosso sistema do PLN, o mesmo já está retransmitindo para o centro, só um instante, por gentileza. Aproximadamente 5 minutos, estamos em contato com o centro. No pátio da bata sem interferência com a 1-0. Vai pousar na cabeceira 1-7 sem interferir com a 1-0, senhor. Tem autorizado pouso pairado na cabeceira 1-7, vento 1-0 graus, 09 nós, reporta quando em solo controlado. Pouso pairado, cabeceiro 17 autorizado, vai reportar no solo controlado. Posto uma tenda do 1500 pés. Ok, para 1016, desce para 2500, tem tráfego no voo no 621. Voo no 621 para o localizador, curva esquerda para o 145, reporta estabilizado. Esquerda 145, passará estabilizado, voo no 625. Salvador, voo. Canal 6250, aciona a identificação, desça para o 050 via chegada Mário. Mário. Ano 648, solo ao 52, livre direito, chama a salinha no 219. 219, chama. Gente, Charlie Alpatango, no consideração solo ao 5-2, no corte de frequência, um bom dia. Corte de frequência. 295, 8, bom dia, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ah, é, pode estar, já Juliette. 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre, pouso na 1-0, vou com 1-0. Poderia fazer a gentileza e colocar o brilho máximo no papel? Gente, iremos aumentar o brilho máximo, confirma? Afirmativo. Gente, eu só confirmando, confirma como receber agora o brilho. Agora tá bom, vou. Obrigado. Gente, eu não medo. Estabilizou o voo no 621. Voo no 621, chama a Torre Salvador, 118, décima 95. 1895, voo no 621. Torre Salvador, voo no 621, estabilizado e LS inclinou no zero. Voo no 621, continua a aproximação agora, pista livre. É número 2 para pouso, ok? Gente, no 621. Portal 04 autorizado, na 648. 04, já. de Uruguaiana, estamos querendo fazer o plano de voo, mantém escuta. Bom, 1160, solo 53, livre direita, chama solo em 1211. 1211, direita, bom, 1160. Paulo Salvador, muito bom dia, o voo 1160, me pronto. Pouso 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso, voo 620. 60, bom dia, taxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10. Só confirmando, a torre pagou 1 por Paulo. Oeste da ilha, desculpa para o nível 105. Bemerenque Mike, está em Paris. Bemerenque Mike, reporta na rotatória ou visual para o campo? Reporta na rotatória, visual para o campo, Visual para o campo, 9 Mike. 9 Mike, chama Torre Salvador, 1-1-8, 295. 295, 9 Mike. 5, livre direito, chama só em 1-2-1, 9. Livre direito, 219, após 1-6-1. Torre, 9 Mike, fora da rodatória, visual para o campo. 9 Mike, reporta na final de 3 milhas, 1-7. Reporta na final de 3 milhas, 1-7, 9 Mike. Bom dia, voo no meio do Junta de Vro. Quem pinta para o solo? Voo no meio do Junta de Vro. Voo no meio do Junta, bom dia. Autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Bom dia, Alfa, reporte antes da Juliette, voo no meio do Junta. Na 6250, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 0 no 6, vai reporte estabilizado. Colagem da Enrimar, comprou a Norte, o transponder 01, 26, controle 120, decimal 8. Proteja apenas o transponder. Projeto correto, acionamento, táxi, decolagem com a torre 118, decimal 95, ajustando a 096. Essa da Juliette, voo no meio 21. No meio 21, Juliette, 509, autorizado. Juliette, 509, voo no meio 21. Livre acionamento, reporta pronto para decolagem. Bom dia, é o DAN 3259, autorização Curitiba, nível de voo 360, por gentileza. 3259, preparar a árvore Leste, aguarda cópia. Quem leva, aguarda 3259. Via, via, chegada, bom. Três milhas, pista 97, 96, Mike. 96, Mike, livre pouso 97, ventuno, 30 graus, 099. Livre pouso, 96, Mike. 96, Mike, confirma o pai? 4-4. Excelente. Confia por gentileza o vento novamente para o 96, Mike. 120 graus, 099. Excelente, obrigado. Paulo, San 3259, puxa bem acionamento no 1. San 3259, 01, autorizado, copia? Autorizado e copia, 3259. Curitiba, 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, via Azul 21. 5444, transponder, controle 120, decimal 8. Curitiba autorizado, livre de voo 360, sai na Arbor Elefa, Azul 21, declarando a 10 e curvando a direita. 5444, transponder, controle de Salvador 208, Sam 3259. 2859, correto, reporta para o seu táxi. Reportará. Bank Mike, Colo 01, autorizado o backtrack, táxi até o Void 4, reporta pista livre. Localizador 6250. 6250, chama 12, 1, 8, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia, 6250, do chamamento. 6250, que chama 12. Ah, foi.